O melhor da música romântica no fim de noite da Cultura M. Última sessão de música. Hoje, às 11 da noite. A Voz Popular. Um programa de Luiz Antônio Giron. A história da música popular brasileira contada por seus intérpretes. A Voz Popular. Domingo às 11 da manhã, com reapresentação na quinta-feira, às 6 da tarde, aqui na Cultura M. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11544, CEP 050-36900, São Paulo. E-mail: falecom@radiocultura.am.br. 9h54. Pela Cultura M. Todos os sons. Ponto de encontro da música instrumental. Todos os sons têm produção musical de Lia Machado Alvim. E a gente começa o programa de hoje ouvindo Raul de Souza. We'll be right back. Iniciando todos os sons pela Cultura M, Aldi Souza, de João Donato, Bananeira. E agora, Bocato. Ouvimos Bocato dele, João Miguel Valencisi, Ladrão de Trombone. 10:03, Romero Lubambo. Thank you.

Roger White, de Ivan Lins e Vitor Martins, Elis Leva e Traz, Quarteto Livre, de Mozart Terra, A Sereia Voou, e Romero Lubambo, de Ilvamar Magalhães, Correnteza. A música instrumental do Brasil, na Cultura M. Todos os sons. Todos os sons pela Cultura M, Tom Jobim dele, Chovendo na Roseira, e Francis Raime dele, Toadinha. Grupo Pau Brasil. Os sons pela Cultura M, Gabriel Improta, Dia do Lobo, Corrupião e Pau Brasil, de Nenê, Corta Capim, João Gilberto. Thank you. Thank you. Oscar Castro Neves e Lee Ritenour, de João Donato, Quem Diz Que Sabe. Luiz Bonfá dele, Você Chegou Sorrindo. E João Gilberto de Ali Barroso, Na Baixa do Sapateiro. Todos os sons. A música brasileira em som instrumental na Cultura M. Thank you. Orquestra de Cordas Brasileiras, de Francisco Mignone, com Gada, Roberto Correia e Cordas, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Asa Branca. Thank you. Roça, Cuca Nove, Roberto Menescal, deles Guanabara. Johnny Alf, Márcio Montarroios, de Johnny Alf, Sonhos e Fantasias. E encerramos assim Todos os Sons, que vai ao ar em dois horários, diariamente às 10 da noite e de segunda a sexta ao meio-dia. Nosso endereço eletrônico é instrumental@radiocultura.am.br. Todos os Sons é um programa de Lia Machado Alvim. Apoio de produção, Aline Castro. Trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. Logo após o intervalo, última sessão de música. Até já. Você ouviu pela Cultura M, Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. É, acho que alguém tem que ajudar na preservação da Amazônia. Não eu, claro. Acho que são dever dos ambientalistas. Tem mais o que fazer, né? Não deixe que opiniões como essa aumentem o vazio na Amazônia. Lá está 25% da biodiversidade mundial. Cuidar do meio ambiente é dever de todos. Ajude o WWF Brasil a conservar as áreas protegidas da Amazônia, uma região duas vezes maior que o estado de São Paulo. Faça uma doação. A Amazônia faz parte da sua vida. Informe-se no site www.org.br. Apoio AES Eletropaulo. Toda sexta às 18 horas você fica sabendo tudo sobre os shows que acontecem em São Paulo. Radar, o roteiro musical da cidade. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544, CEP 050-36900, São Paulo. E-mail, falecom@radiocultura.am.br. 11 horas, 1 minuto. Pela Cultura AM. Última sessão de música.